CD 14. Capítulo 14. O novo Bento voltou ao Hospital Geral de São Vítor. Mesmo dentro do imenso prédio e com o sol poente, sentia-se tonto e derretendo dentro daquela roupa pesada. O pescoço estava empapado de suor e a pele, em contato constante com o colete de couro, sob a cota de malha de prata e a couraça metálica, estava ardendo pelo insistente raspar. Tinha esperado 2 dias, conforme pedira o funcionário, quando fora até lá com o líder Amaro. Era a primeira vez que andava sozinho na cidade fortificada. Os olhos ainda não tinham se acostumado com os muros e nem com a falta do movimento dos grandes centros onde vivera 30 anos atrás. Aquele mundo novo era assustador. As coisas que diziam que tinham acontecido e que estavam para acontecer enchiam seu coração de temor. Sabia que em torno de mais 2 dias partiria dali, em companhia de Lucas e seus homens, de encontro à sua primeira campanha. Iriam atacar um covil de vampiros. Iriam acabar com seres que se tinham transformado em monstros. Sabia que entrariam em cavernas para resgatar o que eles chamavam de rios de sangue, gente adormecida tomada pelos vampiros para servir de comida. Às vezes, tinha vontade de fechar os olhos e não abri-los de novo. Se já tinha dormido tanto, por que não continuara daquela forma inerte? Queria ainda estar tomado pelo sono a ter de aceitar a nova verdade, o novo mundo. Vampiros, adormecidos, muros, milagres, eram fábulas aglutinadas em demasia para qualquer ser humano absorver. Para piorar, seus pensamentos nublavam toda vez que tentava lembrar uma particularidade de sua vida pré-noite maldita. Lembrava-se de morar em São Paulo, isso lembrava. Lembrava-se de passear no Parque do Ibirapuera e de que gostava de correr. Lembrava-se de fazer uma espécie de dança com o braço estendido, mas não era dançarino, disso tinha certeza. Mas o que era aquela dança de braço estendido? Alguma arte marcial, talvez? Não se lembrava do próprio nome. Tinha dificuldade para se lembrar do nome de alguns objetos. Tudo enegrecia quando forçava a mente, quase o levando a um desmaio. O coração acelerava e ele se sentia mal. Foi tirado desse estado de ansiedade quando a porta da sala em que aguardava se abriu. Era Suzete novamente, a moça que se prontificara em encontrar seu prontuário. Suzete entrou com um sorriso de ponta a ponta do rosto, tão franco e radiante que o novato achou estranho, incômodo. Desculpe-me se demorei, mas foi por um bom motivo. Que é isso, não tem problema. O que você está fazendo por mim vale toda a espera do mundo. Ela apertou a mão do homem e fitou-o longamente. Nossa, eu nem sei por onde começar. O Bento Novo notou que a mulher estava nervosa, muito diferente do ar calmo e quase displicente com que o recebera em sua mesa de trabalho 30 minutos antes. O senhor deve estar estranhando esse meu jeito, né? Vou ser franco, estou estranhando e já estou ficando nervoso. O que acontece? Você não lembra na dica de nada da sua vida? O Bento balançou a cabeça negativamente, franzindo os lábios. Suzete bufou espantada. Como pode ser? Olha, dona, a senhora está me matando de curiosidade. O que a senhora trouxe para mim? Seu prontuário está aqui, disse a mulher, exibindo uma pasta de arquivo de papel pardo. O Bento apanhou a pasta da mão da colaboradora do hospital e afastou-se 2 passos. Um pedaço de papel, recoberto com adesivo Contact, protegia o nome grafado. Um frio percorreu sua espinha. Rogério, chamou a mulher, repetindo o nome que o Bento acabara de ler no papel. O Bento sentiu o peito acelerar. Rogério, era esse o seu nome. Sabe, eu sempre fui uma fã sua. Nossa, quando você aparecia na televisão, nossa, todo mundo em casa parava para ver. Era que nem falar do Popó, do Guga, do Senna. Rogério passou a mão na cabeça. Ainda não abrira o prontuário. Sua luva ainda percorria o Contact, tentando desvendar aquele nome. Sorriu. Com as palavras da auxiliar do hospital, num turbilhão de coisas veio de uma vez à sua cabeça. Fãs. Sentou-se no sofá da saleta. Abriu o prontuário. Dezenas de fotos caíram no chão. Apanhou uma, ainda com dificuldade por causa da luva e das superfícies lisas do papel fotográfico. Virou. Rogério passou a mão na cabeça. Ainda não abrira o prontuário. Sua luva ainda percorria o contact, tentando desvendar aquele nome. Sorriu. Com as palavras da auxiliar do hospital, um turbilhão de coisas veio de uma vez à sua cabeça. Fãs. Sentou-se no sofá da sala, abriu o prontuário. Dezenas de fotos caíram no chão. Apanhou uma, ainda com dificuldade por causa da luva e das superfícies lisas do papel fotográfico. Virou. Era ele, com sunga, na praia. Abriu um sorriso largo. Não estava sozinho. Os olhos brilharam. Uma mulher de uns 60 anos, cabelos tingidos numa tonalidade acaju. Ao lado dela, um senhor da mesma faixa de idade. Cara, meus pais, disse, feliz em vê-los na fotografia e por reconhecê-los de pronto. Dona Nair e seu Nelson. Cara, como é que eu não me lembrava deles? A auxiliar aproximou-se. Olha, a gente estava em Santa Catarina nesse dia, Praia da Joaquina. Lugar lindo, muito surf, quanto tempo! Um par de lágrimas escorreu de seus olhos. Se ficou emocionado com essa foto, pode preparar o peito porque tem um montão aí. E veja só, disse a moça, voltando à porta e pedindo para dois homens entrarem. Diante dos olhos surpresos de Bento Rogério, os dois entraram com carrinhos de duas rodas. Em cima de cada um deles tinha três caixas. A sala, que era pequena, ficou praticamente sem espaço. É tudo seu. Você é um dos sortudos famosos que os caçadores de memória acabam beneficiando. Tudo isso quem trouxe para cá foi o caranguejeira. Caranguejeira? É um danado tresloucado que vive rodando de cidade em cidade. O bando dele tem uns carros fortes, enfrentam vampiros e mulos na unha. Um bando de loucos. É bastante coisa, Rogério, disse um dos carregadores. Se você ainda não se lembrou de nada, putz, vai adorar tudo isso aqui. Vai lembrar-se de toda a sua vida. Podem levar para o quarto dele. Você está no alojamento dos Bentos Novos, não é? Rogério aqueceu, ainda hipnotizado pela fotografia. Sugiro que vá com eles, Rogério. Assim eles não erram de apartamento. Rogério, ato reflexo, saiu da sala e caminhou pelo hospital, seguido pelos dois carregadores. Estava tonto. Queria chegar ao apartamento e tirar toda aquela indumentária de Bento e tomar um banho frio. Queria deitar e olhar todas aquelas fotos com calma, olhar todas aquelas caixas. Não aguentava mais aquela espada pesada pendurada em sua cintura. Tinha alguma coisa com ela. Longa demais, larga demais, pesada demais. Aquele barulho constante da malha de prata vindo da touca sobre sua cabeça. Não se sentia diferente o suficiente para estar dentro daquela roupa, mesmo com todo mundo dizendo que ele era. Do lado de fora do HGSV, o sol deitava no poente, tingindo o céu de púrpura e cobrindo a antiga cidade que fora erguida para sediar uma universidade, seus professores e alunos. Os 20 minutos que a caminhada tomou até seu apartamento foram suficientes para a luz minguar rapidamente e salpicar o céu de estrelas. Rogério, absorto na recente descoberta de seu nome e de seus pais, nem tinha percebido que se adiantara um bocado dos dois carregadores. Olhou para trás e identificou-os passando por um corredor entre um punhado de casas. Viu alguns moradores de São Vítor assomando-se às janelas e colocando para fora lamparinas a álcool. Olhou para os eventuais transeuntes que se aproximavam e cumprimentavam-no com um aceno de cabeça. Duas senhoras viram-no de longe e vieram em sua direção. Rogério fingiu um sorriso. Estava com a cabeça pesada, sufocando com a lembrança de seus pais. As mulheres chegaram perto e puseram-se de joelhos. Rogério já tinha passado por aquilo. Era a parte mais estranha da história. Apesar de ter acordado e sentir-se comum como sempre, as pessoas o tratavam como um guerreiro santo. As senhoras tomaram sua mão direita e a selaram com um beijo. Levantaram-se, fazendo o sinal da cruz, e afastaram-se em silêncio, respeitosamente, com um sorriso nos lábios. O Bento Novo esforçou-se para retribuir o sorriso. Olhou na direção dos carregadores. Estavam bem próximos agora. — É nesse aqui? — gritou um deles, perguntando. Rogério respondeu que sim, com um meneio de cabeça. O Bento ajudou o primeiro deles a puxar o carrinho de carga escada acima. Teriam de subir até o último andar pelas escadas. As escadarias eram em zigue-zague, do lado de fora do bloco de três andares. Depois de todo o esforço, Rogério mantinha o sorriso nos lábios. Era como se estivesse a ponto de matar a fome numa mesa de banquete. Como matar o desejo nos braços e nos seios da mais bela das mulheres. Contudo, toda essa expectativa e prévia alegria desvaneceram. Um rojão de tiro único espocou alto e ribombou sobre o céu de São Vítor. Enquanto Rogério permanecia inocentemente sorridente, os dois carregadores tomaram expressões tensas e voltaram suas cabeças na direção do muro. Rogério entrou em seu apartamento despreocupado. Você não vai correr para o muro? Rogério, em cima do assoalho com forração cinza, voltou-se para os carregadores. Quê? Você não ouviu o rojão? Ouvi. O senhor deve correr para o muro enquanto nos escondemos. Rogério coçou seus cabelos negros e curtos. Esse rojão, senhor, os vampiros estão em São Vítor. Os olhos verdes desbotados do guerreiro se arregalaram. Vampiros? Corra ao muro, senhor. Una-se aos outros bentos. Rogério levou a mão ao cabo da espada e permaneceu olhando para os dois carregadores. Um rojão de 3 tiros soou tonitruante no céu. Os dois carregadores trocaram um olhar rápido. O da direita disparou pelo corredor rapidamente, atingindo o lance de escadas e começando a descer aos saltos. O segundo pôs as mãos nos batentes e projetou a cabeça para dentro do quarto. Pelo amor de Deus, senhor, corra, eles estão vindo para cá. Terminado o alerta, o carregador desapareceu do campo de visão de Rogério. O bento, letárgico, anda até a porta do quarto. Sai para o corredor e recebe um vento frio no rosto. O céu está azul escuro e a noite vai tomando conta do firmamento. Os últimos raios de luz resistem na linha do horizonte e o céu cheio de estrelas traz um cheiro junto com o movimento do ar. Um cheiro acre, azedo, um cheiro ruim e maldito. Os olhos de Rogério brilham amarelos e o bento emite um grunhido suave. Ao contrário dos carregadores, Rogério saltou para cima da grade do corredor de seu andar, equilibrando-se ali um ligeiro instante, e saltou para o patamar da escadaria no andar de baixo. Repetiu o salto, indo agora do patamar do segundo andar para o corredor do primeiro. Então saltou para o chão. Correu veloz na direção de onde vinha aquele cheiro. O muro de São Vítor foi ficando maior à medida que se aproximava. Viu homens armados correndo, picapes com soldados também armados, saltando das caçambas e correndo para a estreita porta que dava acesso às escadas, chegando ao corredor de manobras do grande muro. Disparos começaram a explodir. O som da metralhadora deita corno encheu seus ouvidos. Rogério olhou para o lado e viu uma morena alta e de porte poderoso correndo ao seu lado. Sabia seu nome, Benta Marcela. Assim como ele, ela era uma novata. Arregalou os olhos ao perceber que os dela emitiram um suave brilho amarelo.